Graças dou a ti, Senhor, graças por teu amor. Graças dou a ti, Senhor, graças por teu amor. Tu me amaste, dentre todos me escolheste, mas meus ouvidos, todos meus sentidos estavam alheios a ti. Te louvarei, graças te darei, pois tu és meu rei. Vou cantar, a todos convidar, para te louvar. Todos que o amam, batam palmas, batam palmas ao Senhor. Teu sangue lá na cruz foi vertido por mim. Eu te louvarei, graças te darei, pois tu és meu rei. Vou cantar, sim, vou cantar, a todos convidar.